922. 3663, reautorizado, nível 060. 060, intenção 3663, efetual R9 da 103. Controle ciente do R9, aguarde autorização, então 3663. 63. Saída Gole Orfito 5556, eu transpondo, é 198, controle de saída, objeto 6709. Chame pronto para o estacionamento. Chamada, obrigado. Solo Salvador, Papa Romeu, Mike da Golima para o pushback acionar. Pátio 3 está livre, puxa acionamento, chame táxi, Mike Tangolino. Mike Tangolino. Total 9911 para cópia. Pronto. Para Recife, nível 270, como solicitado, aerovia Peruísque 58, decola a pista 10, curva esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Acione 5546 e o controle em 119, decimal 8. Autorizado Recife 270, Upper East 58, decola no zero pela esquerda, Pucaracaju, 5546, transponder, 198, é o controle e para pushback acionamento. Ok, autorizei a aeronave aí da TAF, dando para o pushback. Eu não sei, daqui eu não tenho noção da distância entre a sua aeronave e a da Total, então... O senhor vai aguardar a aeronave da Total iniciar o táxi, da Total não, corrigindo, a aeronave da TAF iniciar o táxi e após será autorizado o pushback, Total 991. 922. Confirma? Nós estamos com o trator e estão sem o trator. Confirme? A Total já está com o trator do pushback e eles estão sem o trator. O Mike Tango Lima é o solo? Prossiga, senhor. O senhor já está pronto para iniciar de imediato, confirme? É, o trator chegou agora aqui, pode liberar o total. Ok, então, o total 991 está livre, chame para o táxi. É, obrigado. Papa Tango, Romeu Tango Fox, pronto, cópia? Pronto, Tango Fox. Romeu Tango Fox, Salvador, para Sierra November Delta Hotel. Nível de voo 085, correto e disponível. Decola da pista 10 com curva à direita. Inicialmente está restrito 1.000 pés no corredor Axé, até o farol da barra, ou até a liberação do controle em 119, decimal 8, torre 118, decimal 6 dúzia. Acione o transponder 5560, Papatango Romeu Tango Foxtrot. Confirme POB, autonomia e alternativa? 4 a bordo, autonomia de 4 a bordo e 30, alternativa foi renovada ao bordo de novo. Tente, Romeu Tango Fox, chama para o táxi. Chama para o táxi, por favor. Bom dia. TAN 3517, contato radar, suba nível 360, saída Golio Fito. Golio Fito, ascensão 360, TAN 3517. Meia dúzia, ajuste 1015. Já foi autorizado o pushback do cargueiro? O senhor vai ter que ir pelo aquilo, ok? Então táxi até a Delta. Táxi autorizado até a Delta. No ponto de espera da Delta, chame a torre 18.6. Aguardando o total? Afirmativo, funciona na posição e após o total liberar a retaguarda, inicia o pushback. Positivo, grato, Mike, tá valendo. Localizador? Estabilizado, gol 9128. Complete final, chame torre 118.6, 9128. Pushback, acionamento, objeto 6709, no 62. Web 6709, livre, chama para o táxi. Chamará. tráfego aéreo avistado, número 1 para pouso, vento 190 graus, 109, ajuste no 05, fique atento aos primeiros 90 metros fechados em dobra. Confirma indicada. 3663, confirma indicada. Está com 240 em redução, senhorita. Sente em redução, número 3 para o pouso, TAM 3663. Afirmativa, está autorizado, Renato? Pouso, pista no zero. Poderia confirmar para o 9128? Afirmo, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista no zero. Vento, 190 graus, 109. Primeiro 90 metros, fechado devido a obras. Gente, livre na 10. Afirmo. 66. É a vida 366, gente. TAM 357, desviou à esquerda para o A260, 20 milhas. TAM 3663, após Pelô, na proa de Serra Vitor 366. Afirmativo, a gente está fazendo um pequeno desvio aqui, já retorna para o de Pelô, senhorita. Prossiga. 080 para o 0 para a Tata Beto. Controle Papa Papa, Mike com Delta. Papapá, Mike, Eco Delta, Sula Mil Pés, Corredor Axé, Repostura da Barra. O Mike Delta solicita pro direto a Manati, está presente. Gente, autorizado, Mike Eco Delta está presente direto a Manati, Mil Pés. Tomara 20 milhas, Mike Eco Delta. Controle, 3663, tem como voar no direto do Serra Vista 366, tem uma formação bem próxima dele aqui. Ah, tu pode esperar 186, torre. Na proa do Serra Vista 366. Obrigado. Gente, informa o tráfego na posição de 12 horas, executando o RNAVE em 2500 pés. Monitora mesmo de queda. Obrigado, senhor. Receptando a final do RNAVE da 10, Gol 922. Complete final, chame torre 118.6, Gol 922. 118.6, obrigado. 9128 no solo aos 01, 121 decimal 9, ele vai. 219, gente. 140-3663. Controle Mike Eco Delta solicita 500 pés. Autorizado, 500 pés, Mike Eco Delta. Delta. 922, complete aproximação, reporte passando marcador externo. 43-0-3-3-7-2-9-2-2. 28 livrou na sua escuta. Da Delta. Reportante da Delta. Boa 9128. E o Quebec Quebec vai direto, pessoal, top. Autorizada, presente toque. Vitor Quebec Quebec. Quebec. Tax Web 6709. 98 a bordo, 430 com 20. Torre total 9911, no próximo ponto de espera pronto. 18.6, ajuste no 015. Juliette Alfa, ponto de espera da Charlie 18.6, ajustado no 015, web 6709. Chega. Próximo ponto de espera pronto, decolagem. 18. Autorizado para seguir até antes da Juliette, reporte antes da Juliette. Até a Juliette, gol 9128. 1-2-8-8, alternado 1-3-3-2-5, TAM 3-5-1-7. 1-2-8-8 e 1-3-3-2-5, TAM 3-5-1-7. Chamativo. 3, curva à direita, corredor axé, controle 1-9-8. Tá interceptando a final do RNAVE, o TAM 3663, reduzido. Gente, TAM 3663, complete final do procedimento, chame torre 118.6. 118.6, muito grato, senhor. Final táxi, Mike Tango Lima, está com 05 POAB, 4 horas e 20 minutos de autonomia, alternando São Luís. Reporte passando marca 2, Tero. Reportará. Autorizado seguir o Webjet no ponto de espera da Charlie 186, 1015 de ajuste. Ciente, segue o Webjet na Charlie 186, Mike da Golima. Tem o vento pro 922? Vento 190 graus, 12 nós. Obrigado. 9128 vai dar passagem ao 727 saindo do pátio 3, prosseguindo para o ponto de espera. Corrijo. Gol. O Papa Romeu, o Mike Tango Lima, mantém a posição no pátio 3, aguarde prosseguir na Juliette Alves. Ok, vai manter a posição o Mike Tango Lima, visual com o mensagem. Afirmativo, gol 9128, ingressa, portão 10. 10, 500. 6304. Batango Vitor, Quebec, Quebec. Informe se tem intenção de prosseguir para pouso visual 97. Afirmativo. E para modificação de regras, Vitor, Quebec, Quebec. Vamos lá, Quebec, Quebec. Vitor 372, baixado travado, TAM 3663. 3663, número 1 para pouso, informarei pista livre. Vento 190 graus, 12 nós, ajuste 10 no 5, fica atento aos primeiros 90 metros, fechado de visobras. Paciente, TAM 3663, obrigado. Gol 1922, solo aos 05, olivar direito, 121 desse modo. Quer olivar direito, 219, 922, obrigado. Torre 1-8-D-6. Salvador, bom, 922, livrou. Ai, que é com Delta, reporte 2-0 milhas de Salvador. Delta reportará 2-0 milhas de Salvador. Livre pouso, TAM 3663. Total 9919, visual com tráfego curto e final. Afirmativo. Após a passagem, mesmo ali mantém preparantes para decolar. Após a nave, ali mantém, total 9919. Meia 3 radiais 360, hein? Qual a altitude que manterá? De, confirme tempo estimado de voo, é, Papai Eco Charlie. Tango Lima está na escuta, como recebe o sol? 5x5, senhor. Sim, deixa eu checar daqui para ver. Tá 3663, solo 08, a livrar direito no 21-19. Livrando solo 219. Meu papai Eco Charlie, acione 5547. Solo Salvador, bom dia. Tem a 3663, livrou a sua escuta. 991, autorizada a decolagem, vento 190 graus, 12 nós. Decolagem, 991. 322/2010, papai Eco Charlie. Salvador, bom dia, WebJet 6709, ponto de espera. WebJet 6709, bom dia, autorizado a alinhar e manter a posição pista no zero. Alinhar e manter no zero, WebJet 6709. Tá, em Salvador, bom dia, é o Papa Romeu Mike Tango Lima. Papa Romeu Mike Tango Lima, bom dia, após a rolagem do WebJet pra frente, ali mantém. Sente, após a rolagem do WebJet, ali mantém, Mike Tango Lima. Opa, 1991, decola ao 09, controle 119, decimal 8. Zé Maria, oi, sente. É 3304, está autorizado a descer até o nível 050. Confirme. O TAM 3304 foi intercortado, poderia confirmar? Está autorizado até o nível 050, TAM 3304. 050, TAM 3304. Confirma a aeronave que modulou? Vitor, Quebec, Quebec, confirme. Gente, Papa Tango Romeu, Tango Fox, reporte 20 milhas de Salvador. 0, vento, 2, 0, 0 graus, 1, 2, nós. Livre decolagem, web 6709. Sal 9911, contato radar, bom nível 270, saída PUCA. Sal 270 na PUCA, sente. Approach control November 426, Quebec Sierra, flight level 170 for 110. November 426, Quebec Sierra, descend port level 060, Bonf arrival, reduce speed 250 knots. 060 for the Bonf arrival and 250 on the speed, 426 Quebec Sierra. Patango Vitor, Quebec, Quebec, autorizar 2 mil pés, ajuste no 095. 2015, Quebec, Quebec. Tanto Salvador, Tanto Fox, eu recebo a mensagem sem portar, confirma autorizado a ascensão para o 0820 na radial 300. 09. Bom dia. And confirm November 426 Quebec Sierra is cleared to flight level 060. Summary is descend and maintain flight level 060 November. Okay, 060 for November 46 for Quebec Sierra. TAM 3304, desce e mantém nível 040. 040 autorizado, TAM 3304. Pode manter velocidade, 3304? 04 afirmativo. Gente, graça. Controle, bom dia, web 6709, está na Gole. Web 6709, contato radar, subiu nível 340, saída Gole. Ok, na saída agora, web 6709. Meu Tango Fox, prossiga. Está autorizado, suba e mantenha condições visuais, Romeu Tango Fox. Tango Vitor, Quebec, Quebec, desça para 1.500 pés para dar rotatória, reporte visual com campo. 1.500 pés para dar rotatória, para dar visual com campo, Quebec, Quebec. Atingindo 4.040, 3.304. 3.304, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. 3.000 pés, meio 15 no ajuste, 3.304. Tango Vitor, Quebec, Quebec, vou indo para a rotatória. Lá na rotatória, Quebec. Mike Tango Lima, decola o Sul 4, controle 19, desse momento. 19-8, Mike Tango Lima, bom dia. Bom dia. Papatango Vitor, Quebec, Quebec. Tem condições de voar visual na proa 070? Afirmativo. Proa esquerda 070, Vitor, Quebec, Quebec. Quebec. TAN 3304 atingindo 3.000 pés. TAN 3304, aguarde para descida, informo o tráfego na sua posição de 11 horas, 3.2 milhas. Papa Alfa 34, mantendo 1.500 pés. Aguardando. Controle Salvador, bom dia. Papá Romeu, Mike, Tango Lima. Romeu, Mike, Tango Lima, suba nível 280, saída Momo. 280 na Momo, Mike, Tango Lima. Tango 3304, desça para 2.000 pés. Ajustando 0 no 5, reposta estabilizado na final. 3.000 pés, reposta estabilizada, Tango 3304. Papa Tango Vitor, Quebec, Quebec. Informe se está visual com o campo. Ainda negativo, autoriza voar na proa da presente, proa 120 pés, para não entrar em formação. Confirme, proa 120. Para visual com o campo, Quebec, Quebec. Ciente, Papatango Vitor, Quebec, Quebec, chame torre 118, decimal 6. 18-6, Quebec. November 426, Quebec Terra, descendo para level 040. Descend to level 040, 426, Quebec Terra. 3304 no localizador. 3304, complete final ILS sem glide, chame torre no 8 decimal 6. 18-6, boa. Web 6709, Recife 1288, alterno 3325. 2881-3325, bom dia, Web 6709. November 426, Quebec Terra, descendo 3000 feet, QNH 1015. 3000 feet, QNH 1015. Quebec Terra. Controle, Torre Salvador, muito bom dia, TAN 3304, passo externo, abastado, travado. 3304, bom dia, já avista texto? Negativo. Reporte avistando, número 1 para pouso, vento 190 graus, 109, ajuste no 05. Fique atento aos primeiros 90 metros fechados devido a obras. Informe que temos um tráfego que está fazendo espera, 3 milhas da capseira no 7. A 1.000 pés não irá interferir com seu pouso. Afirmativo, ciência do tráfego, ciência dos 90 metros, estamos avistando, TAN 3304. Papatango Romeu Tango Fox, informe estimado de pouso. Então, 1.000 pés, pode falar aí pra foder com o cara. 3304 atingiu o visual a 1.000 pés. O 3304, tráfego avistado, tem autorizado pouso na pista 10. Pouso autorizado 90, são 3304. Confirmando então, avistou a 1.000 pés. Afirma, Deus. Ciente. November 426, Quebec Sierra. November 426, Quebec Sierra, clear the ILS final report established. Clear for the ILS final report established, 426, Quebec Sierra. Salvador, TAM 3859, bom dia, 190 para 130, confirmação Índia. No 7, reporte curta final. Para na curta final da 17, Quebec, Quebec. 050. 050, na bom, escuta 3859. Papai Romeo, Papai Charlie. Confirme. Aeronave que modulou? Gente, Papai Romeo, Papai Eco Charlie, Recife, 12685, alterno 2545, chame para regresso. TAM 3304, no solo AUS 20. Ao livrar direito, chame solo 121, décimo 9. 209, boa. Terra, Cal Tower, 118.6. 118.6, 4286, Quebec Sierra. Quebec tem autorizado pouso na pista no 7, vento 190 graus, 12 nós. Autorizado pouso no 7, Quebec. Clock. Silvia Pro. Clock, grato. Mike, Tango Lima. Alfa Índia, portão 2. Alfa Índia pro 2, são 3304. 35. Confirmada a primária? 12685, alterno 2545. Mike Tango Lima. Ok, mantendo o perfil. 12685, 12545. Mike Tango Lima, bom dia. November 426, Quebec Sierra, report short final, landing gear down, locked, wind is 190 degrees, 12 knots. Altitude Sierra 1015, the first 90 meters, not available. Roger, 426, Quebec Sierra. And 426, Quebec Sierra is clear to land. Okay, traffic site clear to land, runway 10. Wind 190 degrees, 12 knots. Clear to land, runway 10, 426, Quebec Sierra. Vitor, Quebec, Quebec no solo 22, local estacionamento. Nada mais, Quebec, para que você precisa presente. Autorizado, reposta em pista. Obrigado. And what is unusable for 426 Quebec Sierra? Papa Tango Romeo Tango Fox 36 milhas noroeste de Salvador. Chame Recife 2685, alterno 2545. Mantenha-se em condições visuais. Acessar o nível 085, Romeo Tango Fox. Firme? Estacionar livre frequência. November 4 to 6 on the ground at 24, contact now, ground 12.